Para ser um encantado, meu filho, acima de qualquer coisa, tem que ser um escolhido para poder desenvolver uma missão de maneira muito mais intensa. Para ser um grande mestre ascensionado, requer muito estudo, muito, muito mesmo, e muita vivência no amor, na verdade, na ética, compreende? Na coerência. E para ser um encantado, muitas vezes, é uma maneira de resgatar de algumas ignorâncias. Aí é onde vai ter a grande diferença, meu filho. Certo. Mas os dois são grandes chamados. Claro. No estado de encantado que meu filho se refere de ascender espiritualmente? Isso. Sim, meu filho. É possível até ascender como um grande mestre, encarnado sim, desde que eu seja coerente. Coerente. Aê, pai, légua, cordeirinha. Aê, bom dia, aê, boa. Aê, pai, légua, cordeirinha. Aê, bom dia, aê, boa. Ajuntareia no chão, pai, légua, ajuntareia. Graças a Deus. Por favor. Graças a Deus. Só, meu filho. Que assim seja, graças a Deus. Vem de longe. Sim, senhor. Falar com eu. Sim. Pois dá certo, porque eu gosto de conversar. É. Graças a Deus. Qual que é o nome do senhor? Meu filho, me chamo Légua Bogi, ou pai Légua. Sou pai desse monte de Légua, meu filho. Nem todos. Tem uns poucos que são filho, filho, e os outros são agregado, sobrinho, neto, e por aí vai. Graças a Deus. Qual que é a verdadeira história da família Légua? É. Meu filho, começa muitos e muitos milênios. Hoje eu só vou lhe contar algum caso. Sim, senhor. Entendido? Sim, senhor. Senão nós passamos aqui não sei quantos dias conversando. Sim. Meu filho, a história, meu filho, quer saber desta roupagem Légua ou quer saber da questão mais espiritual? Isso, eu gostaria de saber especificamente das atividades que os senhores realizavam enquanto encarnado e quanto ao desencarne ou ao não desencarne e ao que se diz a respeito de tornarem-se encantados. Meu filhinho, eu vou falar por uma parte, entendido? Sim, senhor. Não quer dizer que é geral o que eu irei dizer. Sim. Mas para falar um pouco desta história, eu tenho que voltar a muitos e muitos tempos, porque há primeiras encarnações do povo de Légua no mundo, neste mundo aqui terra, veio lá de antes com a preparação da vinda do Nazareno, meu filho, de Cristo Jesus, como é sendo, entendido? Sim. Já ouviu falar? Sim, senhor. Pois é, nós preparamos, ajudamos muito, junto com João Batista, sem assim dar muita, como é que se diz, muito nas vistas, entendido? Sim, algumas coisas foram feitas assim, nas escondidas, por conta desta questão de trabalhar e andar em lugares sem ser muito percebido. Que aí vem a história do caboclo velho boiadeiro, meu filho. O que é que um boiadeiro faz? Um boiadeiro, ele está lá boiando e vai buscar seu gado no mato mais fechado que tem, não é, meu filho? Sim, senhor. Então, especificamente, quando, depois destes preparos, muitas foram as voltas que eu irei resumir, entendido? Sim, senhor. Pronto. Para falar um pouco mais, quando foi retornado alguns espíritos que seriam os primeiros a trabalhar nesta linhagem escolhida para ser como boiadeiros neste arquétipo, houve uma grande preparação no astral, entendido? Sim. Para que nós fôssemos, astralmente falando, grandes policiais astrais, meu filho. Um dos trabalhos muito fortes de Légua é trabalhar com a organização, com a fiscalização de espíritos e planetas, entendido? Sim. Pronto. Então, esta foi a característica maior escolhida para se trabalhar no plano Terra, mais especificamente, principalmente buscando esta vida do boiadeiro nordestino, do sertão. Estou sendo claro, meu filho? Sim. Muito bem. Muito se sabe que fala das encantarias, não é, meu filho? Muito se tem as notícias dos codó, que os léguas são de codó, que tem as encantarias. Mas ninguém sabe de fato como se ocorreu estes encantamentos, não é assim? É. Meu filho, já ouviu falar como é que se dá uma encantaria? Como que é? Não, senhor. Meus filhos, tem muitos filhos que somem, não somem? Sim. E ninguém sabe dar explicação nem o que houve. É. Energeticamente falando, meu filho, existem algumas armadilhas astrais em vários pontos de forças por volta da natureza, entendeu? Como se fossem pequenos portais que, com as forças naturais de alguns seres elementais, por horas elas são ativadas, mas claro que de acordo com muita ordem do astral. Para ser um encantado, meu filho, acima de qualquer coisa tem que ser um escolhido para poder desenvolver uma missão de maneira muito mais intensa. A encantaria ela se dá através de uma grande chamada dos astral maiores, meu filho. Como se fosse um grande resgate. Nem todo ser também, meu filho, que aparentemente morre, morre matéria, não quer dizer também que encantado é só quem some neste sentido. Muito se pensa que se encantar é só sumir. Sumir o corpo. Mas nem sempre, meu filho. Um espírito pode sim ter o seu momento encerrado no corpo matéria e necessariamente ele pode ser encaminhado para uma encantaria. Compreende? Sim, senhor. Fiquei claro assim na resposta? Ficou. Deu para responder alguma coisinha? Muita. Qual é a diferença e se isso é apenas no que se refere a terminologias entre alguém se tornar um encantado e alguém se tornar um mestre ascensionado? Qual é a diferença do mestre ascensionado para o encantado? Isso. A diferença, meu filho, não é muito grande, porque todos é um chamado. A diferença que vai ser pontual é que, para ser um grande mestre ascensionado, requer muito estudo, muito, muito mesmo, e muita vivência no amor, na verdade, na ética, compreende? Na coerência. E para ser um encantado, muitas vezes, é uma maneira de resgatar de algumas ignorâncias. Aí é onde vai ter a grande diferença, meu filho. Certo. Mas os dois são grandes chamados. Claro. Numa vida só, é possível com as ações alcançar esse estado de encantado? No estado de encantado que meu filho se refere de ascender espiritualmente? É. Sim, meu filho. É possível até ascender como um grande mestre, encarnado sim, desde que eu seja coerente. Coerente. Se eu falar de amor e não for capaz de amar, meu filho, a mim próprio, o amor começa por mim próprio, meu filho. Se eu falar de amor bonito, mas nos primeiros problemas eu resmungar, eu quiser desistir, desacreditar de mim, não estou sendo coerente. Sim. Compreende, meu? Claro, sim. Tudo é uma questão de ser coerente. Cristo foi coerente. O que dizia, se fazia. Ou não é? É, sim, senhor. Então, quanto mais coerente eu for, mais alto irei voar. O que gera e faz permanecer no sistema do ser humano a hipocrisia? Meu filho, preste atenção. Os filhos no mundo ainda pensam muito em si só. Ah, é. Somente. Outro dia estava conversando com um grupo de médios que estão a começar. E elas diziam assim, uma médica falou: mas pai Légua, por que as coisas acontecem ruim na minha vida se eu sou uma pessoa tão boa? Minha filha, eu disse para ela, deixe de querer sempre alguém. Mas eu não quero, eu só queria que acontecesse coisa boa. Já está esperando. Não é assim? Sim. Se eu faço uma coisa já esperando que eu vou ter em torno, já estou errando. É hipocrisia. É ou não é? Sim, senhor. Meu filho, fazer por fazer, em fazer, para fazer, no amor, pelo amor, para o amor e por amor, meu filho. Esta é a linguagem. Tem que se viver de verdade, meu filho. Os filhos gostam muito de se enganar. Gostam muito de que seus desejos e vontades sejam supridas acima de qualquer coisa. Claro, sim. Compreende, meu filho? Sim. Então, isto tudo, este sentimento de recompensa, de querer recompensa, é o que mais atrapalha. É onde tudo principia para as grandes quedas, meu filho. Compreende? Sim. É justamente esse sentimento. Porque gera um pingo da vaidade. Ora, se eu estou fazendo tudo de bom na minha casa espiritual, eu estou atendendo 50 mil gente, estou curando, o dia que vem comigo está curando. Só que quando eu saio da casa, eu sou um profissional. Na primeira coisa que meu filho fala com eu já dou-lhe um tapa. Não consigo ter uma boa relação com meu esposo ou esposa, ou filhos, ou pais e mães, ou amigos. Aí no primeiro tombo que leva, foi o dia que errou. Foi eu não. Por que que eu estou numa casa e as coisas estão acontecendo ruim? Ali não tem dia nenhum. Aí, meu filho, prefere botar a culpa no espiritual. Mas esquece que gera primeiro dentro de si este sentimento da recompensa. Trabalhar com espiritualidade não é ficar querendo recompensa, meu filho. É trabalhar pelo amor. Por amor e para o amor. Respondi? Sim, senhor. A família Légua fazia curas enquanto encarnados? E se sim, como? Meu filho, não necessariamente uma cura grande, mas sim a família Légua se preocupava mais em proteger pelos caminhos, ajudar nos direcionamentos. De certa forma, é uma cura, não é, meu filho? Sim. De certa forma, é curar. Dar de beber a quem tem sede, dar um prato de comida e curar com alguns conhecimentos voltados para o conhecimento das matas, como se andava muito no mato, meu filho. Sim. Se tinha conhecimento de planta e de outras coisas mais que a água poderia trazer, mas principalmente com a fé. O Légua é um povo, meu filho, que acima de muita coisa tem alegria e fé. Certo. Compreende? Sempre com muita alegria e cordialidade, o Légua sempre foi. Claro que um mais rangado que os outros, mas com sempre muito amor, meu filho. Então as curas se davam mais por volta disto. Compreende? Sim. Nesta questão das trajetórias, se auxiliava muito mais do que se curava necessariamente como um médico curador. Compreende? Sim. Se levava, se encaminhava, como é o nosso trabalho no astral. Muito grande também é este, que é encaminhar. Claro que sim. Comenta essa frase, por gentileza. Quem tem expectativa de algo, cultiva em si o vazio que o afasta daquele algo. Repita, meu filho. Quem tem expectativa de algo, eu quero aquilo. Esse desejo, esse querer, a pessoa já está dizendo, quer dizer que eu não tenho. Então ela cria em si uma vibração do não ter e ela acaba se bloqueando de alcançar aquele objetivo. É, porque fica todo tempo botando assim, achando, meu filho, preste atenção. Muitos filhos não vão atrás dos seus objetivos porque ficam se perdendo. Ah, mas agora não. Ah, mas eu vou esperar o tempo melhorar. Ah, eu vou esperar a crise passar. Sim. Ah, eu vou esperar a minha roupa ficar mais enxuta. Ah, eu vou esperar ter mais um centavo. E neste negócio, meu filho, não sai nunca do lugar. E é querendo as coisas. E é querendo as coisas e sempre dizendo, ah, mas agora eu não posso porque está faltando isto. E não se preocupa, meu filho, em começar a preparar a terra. Só se consegue as coisas conseguindo, fazendo. Só se escreve escrevendo, só se corre andando ligeiro, só se come pegando a colher e levando na boca. Pode esperar o momento certo ter disso, porque muitas vezes o momento certo é você quem faz. Muitas vezes o momento certo é você quem faz. É assim. É, meu filho. O momento certo, as horas de conquistar as coisas na vida, meu filho. Quem tem as rédeas da vida? São todos nós. É o quê? Nós é que temos as rédeas. Sim, sim. Claro que tem Deus acima de tudo. Tem os guias para quem acredita, os santos, os anjos e outros tantos. Mas no final das contas, meu filho, a conduta de cada um é se quem é. A rédea da vida de cada um, a carruagem, a carroça, os cavalos, é você que vai reger. Não é Deus não, meu filho. Não é guia não. Deus está para lhe apoiar e lhe estender a mão, mas não para viver a sua vida. Por isso que muitas vezes a hora certa é você que vai construindo a hora certa. Compreende, meu filho? Claro que sim. Pelo que eu estudei dessa família e pelo que o senhor falou até agora, eu vou criar uma colocação e pedir o vosso comentário a respeito. A família Légua tem uma marca, que é viver no presente, fazer o que pode e acreditar na força do retorno. Viver no presente, fazendo, meu filho, construindo, preparando a terra, preparando para poder receber, começar a plantar. Planta aquilo que você quer colher, vá cavando, vá botando a semente, vá fechando os buracos, vá regando, todo santo dia, com muito respeito, com muita alegria. Tendo certeza que se você sabe regar, se você conhece a sua terra, se você tem a disciplina de regar todo santo dia nas horinhas certas, na mesma quantidade, com o mesmo amor, com a mesma certeza, meu filhinho saberá que daqui um mês vai colher coisa boa. Pode ser sim que alguma não dê bom, mas a maioria deu certo. A maioria. E este é o porvir. O porvir é aquilo que é a consequência dos meus fazeres de cada hora, de cada minuto, de cada dia, daquilo que eu vou conduzindo da minha vida. Vocês acreditavam na imortalidade da alma ou tinha esse instinto natural, apreciando as obras da natureza que, através da lida, ensinou a vocês a paciência e o trabalho? Para nós, meu filho, era assim. Morreu, se acabou. Era assim. Pelo menos eu acreditava. Sim. Eu já estou velho, vou aqui pelo menos preparar aqui para eu não morrer de fome. Pensei assim. Vou cuidar das minhas coisinhas para os meus filhos passar fome. Morrer de fome, ninguém morreu. Quem disser que morreu de fome, está mentindo. Enquanto estava do meu, aqui, do meu lado, meu filho, nunca deixei faltar nada. Ensinei a trabalhar com força, com fé, ensinando que as coisas, a única coisa que cai do céu é chuva, que Deus manda, que é abençoada. E esta bênção se receberia com respeito e com alegria, que era através da água que crescia os nossos alimentos. Através da água que o gado bebia, que os cavalos bebiam, e tinha força para nos ajudar na vida. E é assim, meu filho. Quando assim, meu filho, eu passei para o outro lado, com muita idade avançada, foi muito estranho. Posso contar? Por favor. Meu filho, olha só. Quando eu passei assim, com certa idade, eu estava assim com um copo de café na mão, assim, uma caneca, sentado numa cadeira. Meu filho, me deu uma coisa tão forte no peito, tão forte, que foi uma falta de ar, que eu me senti adormecer. Quando eu acordei, eu estava no meio de nada. Meu filho, eu não sabia se eu pisava em terra, se eu pisava em lama, não sabia se eu pisava em mato. Sabia que tinha algo nos meus pés, nas minhas pernas, mas eu não sabia o que era. Como se fosse um grande nada. E eu, meu filho, ficava pensando que era sonho. Compreende? Sim, sim. Por muitas horas eu caminhei, decidi caminhar e pensando, que hora que eu vou acordar deste sonho? Que hora que eu vou acordar? Mas que diacho foi isso que aconteceu? Que sonho é este? Sim. Daí, meu filho, quando eu percebi que eu não estava sonhando, foi depois de muita caminhada, meu filho, de caminhar no meio do nada, até que eu via, meu filho, depois de alguns tempos, não sei quanto tempo, umas certas fumaças claras, compreende? Lá naquelas fumaças que eu caminhava, que eu comecei a apressar um pouco o passo, porque eu não sabia se onde eu estava era seguro ou não. Eu avistei um homem, Um homem de meia idade, assim, mais novo do que eu. Com um chapéu, meio franzino. E eu perguntei, tu tá perdido também? E ele nada dizia. Não me escuta? E ele nada dizia. Aí, meu filho, ele pegou assim no meu braço. Passou a mão. Quando ele passou a mão no meu braço esquerdo, me veio tantas imagens de minha vida que por um instante eu pensei que eu ia cair duro com aquilo que aconteceu, que eu nunca havia visto. Daí foi que ele me mostrou a hora da minha saída do plano Terra. Isto sem dizer nada, meu. E me puxou pelo braço para que eu caminhasse junto com ele, sem dizer nada. E eu caminhando. De tanto caminhar, chegamos a alguns lugares, meu filho. Como se fosse um certo vilarejo de calçado, pedra, casas com lampiões assim nas portas. E muita gente de cor escura, misturado com cores claras. Aparentemente um pouco mal vestidas. Quando me deparei, já estava só. Por muito caminhei, meu filho, até que certo momento desta caminhada, de passar de vilas em vilas, me deparei com um grande campo escuro, em que me deu medo atravessar, porque eu já percebia que não estava mais no plano Terra. E mexeu com todas as minhas convicções de antes de achar que morrer é findar por inteiro. Daí mexeu muito comigo, meu filho, porque eu nunca imaginava que iria encontrar o que eu encontrei em um campo até então desconhecido e inatingível para a minha consciência da época. Compreende? Sim. Então, meu filho, eu comecei a me desesperar porque eu não sabia para onde eu iria e qual era o propósito disto. E nem nestes momentos eu clamei por Deus, que foi o meu erro. Mas eu ficava, só pode ser mentira, só pode ser mentira. De tanto caminhar, meu filho, cansei. No escuro, eu sentia algo como se eu tropeçasse, meu filho, e me escorei em algo como eu acreditasse que fosse um arbusto ou uma árvore, não sei. Dali eu me encostei, e depois de algum tempo imaginando aquilo tudo, tentando processar na minha mente, até então confusa, eu adormeci. Depois, não sei de quanto tempo, meu filho, sem a consciência, quando retornei abrindo os olhos, aquilo tudo estava claro. Claro como um dia. E à minha frente eu avistava como se fosse uma grande floresta, meu filho. Muito bonita, com muitos pássaros e muitas árvores bonitas e grandes. E eu pensei, será que isto é o que chamo de céu? Ou será uma ilusão de minha mente? Meu filho, eu duvidei de muita coisa. Porque eu pensava que morrer era acabar. E eu pegava nas coisas e sentia, meu filho. Sentia como se sente na matéria. Compreende? Sim. Então, eu resolvi. Se eu estou aqui, não sei mais onde é que eu estou. O que me resta é seguir. Uma hora eu chego em algum lugar, uma hora, se eu morri, uma hora alguém vem falar comigo. Não sei, vou caminhar. Meu filho, quando eu adentrei nesta floresta, eu senti uma pressão muito grande. Sabe quando tem uma coisa assim que barra se entrar, meu filho? Uma força. Hoje eu tenho consciência e entendimento para dizer estas palavras, que eu irei dizer. uma força gravitacional, meu filho, uma barreira energética que existia até certo ponto para a passagem. Quando eu percebi que eu não conseguia seguir em frente, de logo avistei algo como se fossem dois guardas, meu filho, que vinham com certas lanças na mão, dizendo uma frase, meu filho, que dizia: tu que não acreditas naquilo que não vê, mereces ter a bondade que não vê? Meu filho, eu fiquei assim, abestado, sem saber o que dizer. E ele perguntou três vezes. Porque, meu filho, se eu não acredito no que eu não vejo, será que eu mereço também receber a bondade que eu não vejo? Realmente. Não é assim, meu? É, ué. Mexeu com tudo que eu achava que eu tinha de coerente. Daí, meu filho, coisa que eu não era muito de fazer. Eu chorei um bocado, meu filho. Ah. Chorei muito, porque eu pensei, daqui eu não passo e para trás eu não volto. E agora o que é que eu faço, meu Deus? Foi a hora que eu lembrei de Deus. Quando eu perguntei o que é que eu faço, meu Deus, meu filho, eu senti todo esse meu lado se arrepiar. E uma mão aqui no meu ombro dizia: se tu queres receber aquilo que tu não vê, se tu queres entender aquilo que tu não vê, me acompanhe. Eu não tinha outra escolha, meu filho, a não ser acompanhar. Daí eu acompanhei. Era um jovem, meu filho, assim como meu filho, vestido assim com roupa branca. Ele me levou para certo ponto de uma pedreira, meu filho, como se fosse umas montanhas, que eu não sei como foi que isso aconteceu. Foi assim. Eu estava neste lugar. Tem coisa do outro lado, meu filho, que é assim. Tu tá aqui, se tu não tiver controle de tu, estiver confuso, vem e te leva. Por isso que eu falo das rédeas, meu filho. Caramba! Se tu não tiver rédea, se tu não tiver controle de tua carroça, da tua carruagem, outro vem e controla. E esta carruagem que eu falo é isto. Poder mental. Não é o chapéu. É a mente, meu filho. Sim. Como eu não tinha controle de minha mente, meu filho, era fácil de ser levado para qualquer lugar. A primeira coisa que botaram na minha cabeça foi assim: pano. Não tira este pano até a segunda ordem. Daí, meu filho, que começaram as minhas instruções para entender algumas coisas sobre encanto e desencanto. Sobre fé, conhecimento sobre o astral, sobre as matas, sobre a mente, meu filho, sobre a verdade. De lá, meu filho, deste lugar, que foram me instruídos como deveria se proceder para ter a chance de redimir algumas coisas que eu deixei para trás. E qual o caminho que eu iria querer retornar para reparar e ajudar a outros a se cuidar? A minha forma de boiadeiro. Porque é a forma simples de falar. Simples. O boiadeiro é simples. É prático, né, meu filho? É feliz. Onde eu chego, eu gosto de cantar e dançar, meu filho. Porque a felicidade, ela espanta o mal. O mal interior e o mal externo. Quanto mais se dança, mais se espanta o que é ruim. Entendi? Sim. Quanto mais se canta, mais se aumenta as energias e as forças do ambiente, a força do médium, a força do espiritual que está atuando no momento. Então eu escolhi esta roupagem em algumas casas, meu filho. Nem em todos os lugares eu trabalho como légua. Posso vir em outras formas. Compreende? Sim, senhor. Aqui eu escolhi esta. Que meu filho tem coisas que só entende assim, falando assim. Quando nós atendemos, meu filho, tem que falar uma linguagem que o povo entende. Sim. Não vai eu falar, solte os cosmos para qualquer um. Não vai ter compreensão, não é, meu filho? Sim, senhor. É assim que nós faz. Então, meu filho, neste período em que eu comecei a ter estas consciências, a consciência maior foi que me deu a oportunidade de emanar um certo ponto de força e ser responsável por um ponto de força chamado encantaria. Mais necessariamente, encantaria de légua Bodhi. Compreende, meu filho? Sim. A primeira energia e a energia geradora foi me dado a responsabilidade de cuidar. Por isso que me chamo pai légua, ou velho légua Bodhi. Falando pai, parece preto velho, né, meu filho? É. Até o jeito, mas eu não sou preto velho. Eu sou velho, mas eu sou boiadeiro. Então, meu filho, foi assim que foi se dando estas linhas. Não sei se meu filho entendeu. Sim, senhor. Pergunte, meu filho. Então, quando o senhor foi designado para administrar esse ponto de força, qual foi o objetivo principal de criá-lo? O senhor descobriu qual foi? Meu filho, como existem muitos filhos que se andam perdidos nas estradas da vida, nas estradas do consciente ou inconsciente, como vinha o boiadeiro para conduzir alguns perdidos, este ponto fora criado principalmente para isto, meu filho, para ajudar a conduzir a quem anda perdido nas estradas, que não é só estrada, meu filho, entende, entende? Sim. Estrada é caminho, sim, mas essa estrada também é aqui, perdido nas estradas do coração, da mente. Sim. Então, o ponto principal é este, meu. Claro. Condução. Pode outros ter pontos de vista diferentes, mas o ponto é este. Conduzir a quem anda perdido. Quando se conduz a quem anda perdido, também se cura. Porque você ajudou o filho a encontrar a solução da mazela que ele mesmo criou, meu filho. Quando é mental, principalmente. Muitos filhos são os próprios criadores de suas dores. E muitos filhos pensam que o guia espiritual vai retirar só porque ele é mais bonito que o outro. Só porque ele anda na linha, não quer dizer que seus pontos mais íntimos, o guia que trabalha com ele, é quem vai ter que retirar, não, meu filho. Lembra que eu falei das rédeas? Sim. A rédea é sua. Nós mostramos a estrada certa. Muitas vezes nós não temos. Entende? Roçamos. Agora, se o filho ainda tem medo, sim, de andar no roçado, se começa a pisar e começa a doer, sim, porque andar no roçado é ruim, mas o roçado é consequência do que o filho próprio criou, aí é a hora, meu filho. Entende? Sim, senhor. Graças a Deus. Eu vou tentar formular essa questão que aparece na minha tela mental. Enquanto isso, vou deixar um paninho aqui para o senhor. Eu mesmo, agradecido, meu filho. Como o senhor está com chapéu, às vezes é melhor deixar o senhor fazer. Eu poderia fazer, né? Com muita honra. Essa comunidade de chapéus, às vezes, me assombra. Meu filho, não está conseguindo entender o que eu estou dizendo? Estou, sim, senhor. Alguma coisa não concorda? Eu concordo com tudo, sim, senhor. Claro, está muito coerente. Se não, pode dizer não. Que eu não tenho problema. Boa, não, tá certo. Parece que, como existiu esse momento de confusão depois da transição, a encantaria não é um estado sublimado de pureza e perfeição. É um estágio, pelo que eu entendi, de quebrar a amarra da encarnação. Sim. Entendeu? Sim. Tem muitos que pensam que ser encantado é a coisa mais sublime. É, porque você está recebendo uma grande bênção. Sim. E uma grande demonstração do amor divino. Saiba aproveitar. Espíritos que ainda não entenderam. Entende, meu filho? Sim. Lembra que eu falei para o meu filho que a diferença para do ascenso para o encantado não é isto? Sim, senhor. Porque assim, aí meu filho pode dizer assim, mas pai Léo, e o senhor então quer dizer que o senhor está ainda quebrando estas barreiras? Porque eu sou, se é lego, é encantado. Meu filho perguntou isso? Sim. Pois, só que assim, meu filho, por ser responsável, já tive muitas oportunidades e já tive os meus momentos de resolver. Porque eu estou, principalmente por isto, só se cuida de alguma coisa se estiver dentro. Como é que você vai cuidar de sua casa estando fora dela? Não é assim? Sim. Como é que você vai receber os 500 se você está morando em outra casa? Por isto, meu filho. Claro. Muitos léguas não são mais necessariamente encantados. Mas eles trabalham na linha do encantado para desenvolver o trabalho. E para instruir espíritos que estão entrando. Compreende? Sim, quando o senhor fala muitos léguas não são mais encantados, o senhor dá espaço para a gente entender que existem níveis acima desse e que esse é um estágio, apesar de ser melhor que a roda das encarnações, é ainda um estágio de trabalho e dedicação ao próximo. Exatamente, meu filho. Uhum. Exatamente. E é uma maneira boa, porque você vem falar muitas vezes, de igual para igual. Na linguagem que o povo entende. Aqui e acolá, eu solto umas palavras assim modernas, que é para assim impactar. Porque muitos filhos, meu filho, pensam que o mentor espiritual parou no tempo. E esquece que o mundo espiritual está há 1000 anos além. E eu estou sendo, como é que se diz? Sendo bonzinho, só falando em um. Entende, meu filho? Claro, claro, sim. Pergunta, meu filho. Acontece, então, de alguém abrir mão do próximo nível de evolução em favor daqueles que ainda permanecem no esquecimento de si próprios e na escuridão de quem realmente é. Então, quando o senhor abre mão desse próximo estágio, o que seria esse próximo estágio? E uma vez que se compromete com permanecer na encantaria, quanto tempo tem que permanecer ali? Meu filho, para permanecer, existir assim pelo menos 1000 anos, entendido? Sim. Pode variar por muito menos. Eu necessariamente firmei um compromisso de 1000. Sim. Entendido? Certo. Agora tem outros que podem ser menos e muito. Claro. 100, 50. Depende. Sim. Tem outros que só ficam 1 hora. Porque não aguenta, meu filho. Não aguenta. Não é fácil. Porque nós nos aproximamos muito da energia mais matéria. É desconfortável. Isso. E tem muitos que não conseguem. Preferem voltar para fazer tudo de novo, para ter uma certa maturidade e ter como é que se diz, força energética para aguentar. Claro. Porque, meu filho, nós vamos buscar no mais profundo, compreende? Sim. No mais sujo, no mais espinhado, na mata mais fechada, o gato que foge. Entendido? Sim. E este gato que foge, ele é tanto encarnado como desencarnado. Claro. Muitas vezes esse gato que foge é um sentimento que nós vamos buscar para que o filho consiga despertar em vida matéria, para poder se curar das mazelas que ele próprio cria. Compreende? Sim. O ser humano, portanto, hoje, na sua visão, deve viver a vida e a encarnação com qual propósito? Com o propósito de ser coerente. Claro. Se eu amo, se eu digo assim, eu amo meu trabalho, aí daqui a 3 meses começa a passar aperreado, o patrão não deu o aumento que esperava, aí já começa a resmungar, praguejar contra o trabalho. Já está sendo incoerente. Uhum. Para amar alguma coisa é preciso ter certeza, conhecer mesmo, meu filho. E se conhecer acima de qualquer coisa. Certo. Mas aí poderia dizer assim, mas pai Lego, como é que eu vou amar uma pessoa que eu não conheço? Aí o senhor está sendo mentiroso. Não é. Há casos e casos. Quando eu estou falando para o ser humano, como uma forma como um todo, é buscar ser o mais coerente possível, fazendo o quê? Se eu sou direito aqui, eu sou direito em qualquer lugar. Se eu amo e respeito eu devo respeitar todos, independente da situação. Claro que virão situações na vida que vai fraquejar. Que vai fraquejar, mas não pode deixar de ser o que é, ou de querer ser o melhor, sem passar por cima dos outros. Quando eu falava muito do egoísmo, é que muitas vezes, meu filho, o filho, para conseguir as coisas, não é que ele vá fazer mal, necessariamente um mal grande, mas ele age de forma para ser beneficiado maior. Compreende? Sim. Então o filho precisa ser coerente com o amor, coerente com a verdade, coerente com as éticas, coerente com aquilo que se chama saúde. Se eu sei o que eu posso fazer para me cuidar e eu não faço porque eu tenho preguiça, estou sendo coerente. Se eu sei o melhor para mim e eu estou buscando pouco, porque eu fico botando dificuldade, esperando só a hora certa, como se o universo todo fosse se ajeitar para o meu filho poder fazer alguma coisa. E esquece que a energia é você que manipula. Todos nós, meu filho, somos capazes de manipular, tanto para o bem como para o mal. Aí é onde está a coerência. Se eu sou bom, provavelmente eu tenho que manipular as energias de maneira benéfica. Se eu sou confuso, aí minha vida se lasca toda. Porque não vai pender nem para um lado. Mas no final das contas acaba fazendo mal. Porque se eu ando perdido, na melhor das hipóteses, eu vou ter uma lascação lá na frente, de alguma forma. O mais importante, meu filho, é buscar se conhecer. E quando eu falo se conhecer, meu filho, não é que eu vou buscar um livro e vai estudar filosofia, sociologia, história, medicina, coisas que estão, às vezes, muito além do que a capacidade do filho está a entender. Compreende? Sim. Me conhecer é entender as minhas reações diante dos que estão próximos. Por que eu não estou feliz hoje? É culpa de Deus ou é culpa minha? Ah, mas eu não aconteceu aquela prova que eu fiz, não deu certo. Eu fui lá na casa e pedi para o guia firmar o ponto, mas nunca pegou no livro e estudou. Onde é que está o erro? É no guia, mas não fique no que estudou. É fazer, meu filho. Fazer por si é o primeiro passo. Fazer por si, se ajudar, se curar, se amar, caminhar, roçando mato, pisando no roçado, dói, dói, fura o pé, bota o curativo e segue caminhando. Só se chega ao longe, caminhando ou correndo. As duas maneiras dá certo. Por mais que se correr eu caia, mas eu levanto e continuo correndo. Enquanto eu ficar sentado, cansado, suado, eita, mas o sol está aqui, vou mais correr, não vou mais caminhar. Vou esperar chover para poder seguir. E o tempo vai passando, meu filho. Compreendeu assim a mensagem? Sim, graças a Deus. É assim, meu filho, entendeu? Sim. Foi claro? Foi sim, senhor. Pode-se dizer que toda informação adquirida, seja por meio de livro, ou de guia, ou de ancestrais, ou dos mais velhos, é o mapa, e que só ter o mapa e não caminhar não leva para lugar nenhum? Exato. Não se basta só saber, tem que fazer. Não basta eu saber que a terra é boa, se eu não for cavucar. Não é assim, meu? Sim. É pegando, é sentindo, é plantando. Certo. É plantando e esperando para ver se vai dar bem. Olha. Pode ler os livros tudo que tiver, pode falar com o guia tudo que tiver, pode ser o que for, pode fazer ritual, pode falar com o seu mentor de 400 encarnações. Mas se você não botar os pés no chão, não arregaçar as mangas e começar a fazer, toda e qualquer mensagem ou conhecimento de nada serve. Quando você passa por um outro lado, você vai ter que começar tudo de novo e fazendo, sentindo, caminhando, trabalhando. Por que que existe guia espiritual? Porque só amar por amar também não basta. Se ama, meu filho, amando, fazendo. E o que nós estamos fazendo? Amando. Na medida que eu venho ajudar quem precisa, eu estou amando. Claro que sim. É assim? Sim, senhor. Os ascensionados, para ser ascensionado, eles têm que ajudar os mais necessitados. Uhum. Quanto mais se sobe, mais se tem que descer para ajudar. De que serve, meu filho, um espírito iluminado? Se for só para iluminar, isso é bonito. Tem que fazer. O amor divino, ele é prática, meu filho. Ele não é só teoria. O amor não só é teoria, é prática. Dizer que amar, eu posso dizer para qualquer um. Agora, me fazer entender amor, fazer que o outro sinta que eu amo, é o grande trabalho. É a grande missão, meu filho. Entendeu? Claro que sim. Graças a Deus. Acabou de chegar aqui na minha mente uma analogia e eu quero que o senhor me ajude a refletir a respeito, por gentileza. A informação seria a lagarta. Ela come, come, come, come, mas a natureza deu um propósito para tanta fome, que era a prática. E a prática é aquele momento do casulo, que transforma tudo que ela é de dentro para fora. E daí a sabedoria é quando quebra tudo isso de vez, cria as asas da borboleta e ela voa. Exato. E quando ela voa, porque adquiriu esta sabedoria, o que é que ela vai fazer? Vai lá nas outras florzinhas, levar de uma para outra, ajudando, mantendo a vida, amando, ajudando na construção e reconstrução e perpetuação de um amor sutil. Não é assim, meu filho? Possa sublimar a pessoa, ajudando-a a criar o desapego da personalidade de ser tudo que é. Exato. Compreende? Nossa. Pois é, meu filho. Tem muitos que só sabem voar, bater asa. Sim. E só pensam em comer, ou então só pensam em comer. Sim. Aí quando bate asa, vai para longe. Não se lembra que tem as plantinhas e as florzinhas aqui, que ao mesmo tempo que você se alimenta, você ajuda a ela se manter viva. Olha. A manutenção da vida, meu filho. E muitos não conseguem compreender algo tão óbvio. Sim. Ao mesmo tempo complexo. Mas é simples, meu filho. É simples? É. Sim. Diga. A gente está nos minutos finais para esse nosso, espero que seja o primeiro encontro de vários. E antes da sua mensagem final, até fazer esse próprio pedido para o senhor. Se é possível, então, o senhor arrumar, né, as condições no astral, para que no momento certo a gente converse um com o outro, dentro desse trabalho mesmo, com mais tempo. É, meu filho, irei arrumar. Meu filhinho, eu já sabia que vinha. Ah. Já tinha avisado para o meu filhinho, e ele pensava que era coisa dele. Mas eu já sabia, e já queria ter esta conversa com meu filho, que é só a primeira. É. Meu filho precisa voltar, sim, porque tem umas mensagens ainda, sim, e alguns esclarecimentos que precisam ser ouvidos, claro, para todos. E a gente vai falar com mais calma, claro, por um tempo um pouquinho mais prolongado. Eu resumi, meu filho, a minha história. Sim. Não podia me estender porque eu sabia, sim, que não teria tanto tempo. Por, sim, isso que algumas coisas, meu filho, pareceram recorte, porque foram mesmo. Isso. Não tinha condição de eu contar. Mas foi perfeito. Pronto. Que assim seja. Então, quando deixo na vossa mão, na mão, né, na vossa mão, junto com a equipe do Diálogo com os Espíritos, e vamos criar assim as condições no tempo de Deus, né? Não vai demorar. Graças a Deus, louvado seja. Então, passa pra gente, por gentileza, Pai Léo, a sua mensagem final para esse nosso primeiro encontro. Meus filhos, não se percam. Busque sempre se encontrar no amor. Na dúvida, amem incondicionalmente. Na dúvida, amem incondicionalmente. Se em algum momento perderem a fé, pelo menos se amem, porque estarão cuidando pelo menos de si. Não se pode perder a fé em tudo e em todos. Cativem o amor próprio. Nestes momentos difíceis que o mundo passa, o mais importante é se amar e praticar o amor. Ser verdadeiro e coerente. Sendo verdadeiro e coerente, chegarão aos estágios inimagináveis. E isto não é inalcançável, não. Está bem aqui, dentro de cada um. O amor, a verdade e Deus. Salve, meu Senhor. Salve Deus e graças a Deus. Então, Pai Léo, muito obrigado mais uma vez. Por que que o Senhor se permitiu esse momento comigo de passar o seu conhecimento, a sua sabedoria no diálogo com os Espíritos? Por conta da necessidade de ouvir um pouco. E alguns lugares, meus filhos, que pensam que Pai Légua não existe. Que o velho Légua não vem em terra. E pelo contrário, meu filho. Se for necessário, o Espírito vai para onde deve ir, independente da hora e do lugar. E esta tecnologia, nos dias de hoje, é muito importante para se transmitir o amor, meu filho. Acredito que através das minhas palavras, do diálogo, se fará muito entendimento. E como eu gosto muito de uma coisa chamada instrução, gosto muito dos filhos que se instruem, então estaria sempre incoerente eu não me permitir trazer as mensagens que trouxe. Não é assim? Que assim seja, sim, senhor. Graças a Deus. Mais alguma coisa? É isso, pai. Muito obrigado. Certeza? Gratidão. Olha que deixar eu converso até de manhã. Eu não fico atrás. Ainda tem muitas coisinhas para nós conversar. Tem, né? Claro. Eu tô imaginando já a possibilidade da gente, com o tempo, trabalhar em cima de um livro. Quem sabe, meu filho? Vamos deixar na mão da espiritualidade. Vamos, será muito bom. Que assim seja. É de muito meu agrado. Graças a Deus. Meu filhinho, sim, sabe das coisas que eu já te intuí para ele. É porque ele me conhece de outra forma. É? É, no astral. Eu conheço o senhor no astral. É. Que assim seja. E isto fica para as próximas conversas. Graças Se a quiser Deus. Saber, vai ter que voltar. Vai ter que voltar. Não, mas a gente vai seguir o nosso trabalho. Com certeza vai ser muito rico o nosso reencontro. Graças a Deus. Muito obrigado, Pai Leco. Salve, meu filho. Salve. Fique graças a Deus. Louvado seja. Oi, Leco. Salve, meu filho. Salve. Salve, graças a Deus. Meu filho, tá. Aqui, então, né? Tá bom ou tá ruim? Louva tá bom, tem que falar que tá bom, né? Pecando pouco ou pecando muito? Nesse mundo, né? Só vencendo as barreiras, levando os ataques, que é muito. É. Graças a Deus. Com fé. Eu vim de uma distância, né? É. Não faz isso. Basta ter fé. É, fé e ora muita oração. É. Amor e compromisso. Graças a Deus. Louvado seja. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus. Encantado, muitas vezes, é uma maneira de resgatar de algumas ignorâncias. Aí é onde vai ter a grande diferença, meu filho. Certo. Mas os dois são grandes chamados. Claro. No estado de encantado que meu filho se refere de ascender espiritualmente? É. Sim, meu filho. É possível até ascender como um grande mestre. Encarnado, sim. Desde que eu seja coerente. Coerente. Se eu falar de amor e não for capaz de amar, meu filho, a mim próprio, o amor começa por mim próprio, meu filho. Se eu falar de amor bonito, mas nos primeiros problemas eu resmungar, eu quiser desistir, desacreditar de mim, não estou sendo coerente.